2304, livre pushback acionamento, chame táxi. Autorizado pushback acionamento, reporta livre pro táxi, 2304. Voo 1160, ingresso Juliette para o 06. 06, voo 06. Para pushback acionamento no portão 9, o azul 4299. Azul 4299, livre pushback acionamento, chame táxi. Estaciona, chama táxi. Salvador, bom dia. Na Fox 7329, Azul. Qual fala? 7359, lembrando a Fox. 7359, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, reportará 7359. 663, está pronto para cópia? Nossa escuta. Autorizado Guarulhos, nível 340, via peso 10, bridge. O Zulu 16, decola até o 90 com a primeira curva à direita. Saída da Leda, após Leda, posição ótima. O transponder 5037, frequência do controle 120 decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 10, bridge Upper Zulu 16. Decola da 10, curva à direita, da Leda, após ótima. Aciona 5037. 208 controle, 3663. Para 3663, atendimento correto, para acionamento pushback. Informarei. Paulo Salvador, muito bom dia, Lázaro 9979, paciente da Quebec, quando possível, autorização confere. Paulo 9979, Quebec, confere. Prepare a saída da Eulia da Morte para guarda de papel. Paciente 9979. Mantém a posição antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, 2859. Para o táxi, OTAN 3304, 179 a bordo, 3 e 10 de autonomia, Altana, Ribeirão Preto. Como? Funcionamento na Baitã? Livre táxi via Índia, Ponte Crespo, na Torre 1185, altímetro 10017. Autorizado via Índia, ponto de espera, torre 1895, TAN 3304, muito obrigado, bom dia. Paulo Salvador, muito bom dia, é o trip 5221, gente da Quebec para autorização, vitória da conquista. GP 5221 no Quebec, confere o número 2 para o copo, prepare sair da árvore elefa. Preparando a árvore elefa, né? Escuta 5221. Já 3859, ingresso na Juliette, retaguarda do Airboys da companhia, para o portão 03. Livre táxi Juliette para o 3, tá 3859. Chame na portão, voltando então. Para o táxi, o azul 4299, COB 81, autonomia de 4 horas e 27 minutos, Altana, Ribeirão Preto. Azul 4299, libre táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 118195, altímetro 0097. Tente para um Airbus da TAM, ingressando para o 03. Ponto de espera na da TAM, vai para ponto de espera 2295, 4299, boa. 3304 autorizado alinhar e decolar pista 10 vento 200 com uma dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, TAM 3304. Nível 380, veio pêndulo 10, bridge, veio pêndulo 16, decola da 10, com primeira curva à direita. Saída da El Lida, após Lida, posição Motiva. O transpondo 5047, frequência do controle 20.8. Ciente, o azul 9979, autorizado com fins nível 380. Após o pêndulo 10, bridge, o pêndulo 16. Decola no pêndulo da El Lida com curva à direita, após Motiva. Transpondo 5047, controle 208. 9979, contingimento corretinho, pressionamento pushback. Assino fará no box 8, a 979. Tá totalmente pronto, off tank tank. Salvador, Sana 6312 no 05, pronto. 3304, decolado zona 1, controle 120.8, bom dia. Ataque 6312. Salvador, bom dia, 3304, decolou na sua escuta. TAM 3304, contato radar 360, sai da Arbor. Arbor, 3304. Para o 360. Salvador, bom dia. Azul 4299 no ponto 010. Pado, aliás, mantém a pistola no 0, azul 4299. Ali mantém, 4299. Da linha e decola, azul 4299. Pistola 0, vento 190 graus, 129. Beleza, decolagem 4299. Do 3304, voar elefa. Autorizado. Muito grato. Portão, então, mantenha a posição. Chame na papá. Cruzamento de Juliette, Zulu. Lima, Mike. Telefone, Mike Lima na Lima, chame Solo 121, decimal 9. Tango, decolagem autorizada. Começou, Mike, tem a posição. Alô, 4294, controle 1208. 08, bom dia. Alfa Tango, decolagem autorizada. Pista 197, vento 190 graus, 149. 00, decola da 190, com primeira curva à direita, saída Abo, Elefa, após Elefa, voa direto Oblor, após direto Vitória da Conquista. Transponde 5042, a frequência de controle 120 decimal 8. Está autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, decola da pista 10 com curva direita, saída Arbor, Elefa, após Oplor, após Vitória da Conquista. Transponde 4052, controle 120 decimal 8, trip 5221. TP5221, transponder 5042. 5042, gente, 5221. 50 Bolo, 3D20, Natal. Controle Salvador, bom dia, o Alfa Tango Tango, papapá, Alfa Tango Tango na Momo. Alfa Tango Tango, contato radar 100, saída Momo. Momo, Tango. A 3663, coordene com a equipe de solo após passagem de um reboço da via a cauda. Autorizado o pushback também, chame táxi. Após o avião com a cauda, inicia o TAN 3663, com táxi. Tá 1260. 8860, tenha um ótimo dia. Alfa Tango Tango, voa Momo, da presente. Momo, da presente, Alfa Tango Tango, tá livre da restrição? Livre. Ascensão, uma centena, livre da restrição, direto Momo, o Alfa Tango Tango. Leste Tango Zulu, autorizado táxi via Pátio 1 e até o Pátio 3, o Gilete Tango Sul. Janela 3-1-2. 3-1-2, autorizado, linha de colar, pista 10, vento 2-0, 0 graus, 1-2-9. Juliette Tango Lu, regresso para o Pátio 5. Gente, Juliette Tango Zulu, ingresse no pátio 3, faça o 180 no pátio 3 e reporte para ingresso no pátio 1. Só a gente fazer com o Airbus da TAM puxando no 02? Afirmativo, está autorizado 180, táxi via pátio, na Taxway Lima, chame torre 118-95. Salé 6312, contato radar 350, saída PUCA. Zul 4299, chama Recife ao 251, alterna 3395. 251-3395, bom dia. Xalé 6312, prossiga. Possibilidade de coordenar com Recife a prova do Romeu Fox 08? Aguarde. É. Alô, Salvador, é o Trip 5221, posição 5, pátio 3 para push e acionamento. Trip 5221, livre pushback, acionamento, chame táxi. Para táxi, trip 522. Mário, deixa tal 50. Mano, deixa o Mário para 50, pode aprovar Mário. Mário, autorizada. Livre táxi, Índia, ponto de espera, sistema torre 118-95, continuamento 9097. 17, quando pronto, 118-95, tá 3663. Vamos lá, Cruzulu, Lima, Mike, Quebec, repórter livrando 17. Morning ground, American 238. Hello, American 238. Good morning, American 238, gate 11. I'd like to put a clearance to Miami on request. Well, just stand by for copy, American 238. Information calls to Romeo. Okay, we're standing by to copy. Sona 3663, bom dia, autorizada, alinhada, decolar pista 10, vento 200 graus, 200 com uma dúzia de nós. A linha e decola, cabeceira 190, tá 3663. Sente, após desvio, Jamo. Jamo, após desvio, acionamento 3-1-2. Frequência livre, Juliette, estamos no ar. Bom dia. Controle o acionamento 312, ainda não é possível voar de jamo, necessário manter a prova mais 15 milhas. O 15 milhas? 15 milhas, sem adição. Gente, após desvio, voa jamo. O 9979, livre pushback saneamento, chame táxi. Siga Papa Tango, Vitor Papa Juliette. Para o táxi, o trip 5221, 69 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. O corredor forte, o Vitor Papa Juliette, reporta ingressando Interlagos. 9097. Bate o 341 no Índia, 118 na Sim, trip 5221. Ótimo. Gente, apenas para a informação, temos um tráfego no nível 140. Controle de Salvador, 13663. 6312. Controle de Salvador, é o TAN 3663. 3663, contato radar 340, saída da EL. Nossa, escuta. Autoriza por onde da EL para o TAN 3663? Autorizado. Confirme. Autorizado. Ciente. Pro 3663. Voando da EL, 3663. Meia, três, um, dois, mas quantos milhas no desvio? Gente, reporta, reaproando a posição. Gente. Pode voar na Cajur? O 6312, aguarde coordenação com Recife, inicialmente voa na saída. Excelente, Cometa 2-1, contato radar, sua posição Conde. Voa Bonfi para interceptar a chegada, reporte de descida. Zono, se aproximando, ponte espera da 1-0. Pronto. Aí decola pico 10, vento 200 graus, 200, com uma dúzia de nós, trip 5221. Ali decola 1-0, trip 5221. The squat code is 5065 and departure frequency 120.8. Right control to 8, read back correct. Port ready for pushback and startup. Roger. Azul 979, 87 a bordo, 2 horas e 40, terá perdão. Azul 979, Luiz Taxi, via parte 1 no Índio, quanto espera, chama a torre, 1-1-8, 1-9-5, continuamento 0-9-7. Parte 1 Índio, 1-8-9-5, Azul 995. Bom, Salvador, excelente. 3 segundos, o nosso Romeu, guarda. Meu chanel é 63 no 1. Firmo. O meu confere, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Meu chanel é 63 no 1, autorizado Guarulhos, nível 360, via peso 10, bridge, via peso 16. Decola da 10 com a primeira curva à direita. Saída da EL, Leda, após Leda, posição Motiva. Transponder 5061, frequência do controle 120, decimal 8. 360 Guarulhos, pessoal. 0, Israel. Direto Motiva. Apertura 10, 30. 6, Bravo Hotel Sul. 208, 0, 1. Chanel 63 no 1, 5061, transponder. Nível de voo aprovado 360. Afirmativo, 360, 5061. Após a EL, Mótima. Afirmativo. Saída da EL, Leda, após a posição Mótima. Da EL, após Leda, Leda, Mótima. Afirmativo, da EL, Leda, após Leda, Mótima. Salvador, 3859, Cente da Romeu, autorização Curitiba. 3859, informação em curso SR. Prepare a sair da Arbore Elefa e aguarde o papel. Arbore Elefa, dois caminhos, obrigado. 3859. Muito bom, para interceptar a chegada, bom, fio. Comenta 21. Comenta 21 na ideal de descer. Gente, voa bom que dá presente, o Cometa 21, na chegada, bom, filho. Apenas confirmando a posição, bom, filho. Bravo, Oscar, November Fox. Bravo, Oscar, November Fox, Cometa 21. Cometa 21, desça para 4 mil pés, ajuste 1017. TAM 3663, Recife 1251, alterno 3395. 1251, 3395. Controle Salvador, bom dia, TRIP 5221, perfil da saída Arbor. TRIP 5221, contato radar, 200, saída Arbor. Solicita o nível 160, TRIP 5220, no perfil da Arbor. Sente, 160 na saída Arbor. 160. Com 159. 159, autorizado azul, 9979. Transição Elefa, transponde 5040, frequência do controle 120 decimal 8. Corrente 360, curtivo autorizado, via Presulo 21, decola da 10, curva direita, esquerda, árvore Elefa, 5040, transponder, 120 decimal 8, é o controle. TAM 3859, posição 3. 3859, contingimento correto, chame para acionamento pushback. Chama lá. Papapá, o Catango Tango. Agora 436 de Salvador, chama Recife 12685, alterna 12545, mantendo nível 100. TRIP 5221, voa Arbor, dá presente. Arbor, dá presente, TRIP 5221. Colo 630, chama a torre 1895, pouso. 1895, bom serviço, já. Oi, Salvador, cordial, bom dia. Sendo 630 da Gol, estabilizado no X-Ray. Muito bom dia, Gol. Reporta Machado Travado, igual com o campo. Machado Travado, já está. Reportará quando visual. 979, a possibilidade de voar Mótima? Mantenha autorizado a presente da EL. O 9979 após da EL, Leda, após Leda, Mótima. Leda, presente da EL, o 9979. Vitor Papa Juliette. Apenas para informação, está mantendo 1.000 pés ou 1.500? Gente, mantenha o corredor forte e reporta 20 milhas de Salvador. Salvador, Vitor Papa Juliette. Vai lá, rebaixar travado, ainda não está o dólar 6-3-0. Continua aproximação boa na 6-3-0. 6-3-0. Direcionamento, certo? 3859, posição 3. 2859, para pushback, direcionamento? Firmo. Sim, pushback, direcionamento, chame táxi. Sim, chama lá, 3859. Eu estou com 710 no 630. 12 autorizado, pessoal 10 metros, 2 centenas, 200 com 149, gol 1630. Ok, 200 com 149 no 630. Cometa 21. 21, prossiga. Confirme a velocidade na descida. 180 mais. A gente tem condições de aumentar? Com os 39, linha direita ou 219, bom dia. 219, bom dia, aumenta aí já. Aguardando para o pushback, positivo. Azul 9979, Recife 251-3395. 251-3395, obrigado, direto. Opa, repórter da cidade de Leste, com 63A. Entra 21. Apenas para informação, voa agora 240 proa, para a proa de Pelô. Meta 21, na proa de Pelô, desça para 3.000 pés. Tem conhecimento da posição Pelô? conhece a posição pelo? Gente, voo pelo descendo para 3 mil pés sem restrição, mantendo a velocidade. Um, suba para o 160 e após a árvore, voa eleva. Após a árvore, eleva o 5221, subindo para o 160. Gente, transparência uma formação vai voar eleva devido a tráfego no rumo oposto na chegada da área. Poderia ser conflito com a aeronave. Assente, o 5221. Papá, cruzamento Quebec, Mike Lima na Lima solo, agilizando. 121, decimal 9. 74425 Campinas. 3859, Libertax via Índia, ponto espera chama torre 118195, altímetro 1097. 017, Libertax 1895, quando pronto, 3853. Na minha 391, aguarde mais um minuto para o pushback. Afirmativo, nossa escuta aguardando. 1630, está autorizado a ingresso na Juliette para o 04. Juliette 04630. Maquilos Lu, tá aqui autorizado, papá. Cruzamento Quebec, Mike Lima na Lima Solo, número 09. Não tem a chegada. Até. Salvador, é uma batalha ali pra Madinete, 20 milhas fora de Salvador. Gente, mantém o corredor forte e reporta ingressando no corredor Interlagos, Vitor Papá Juliette. Vamos lá, Interlagos, Juliette. Trip 5221 no Recife, 1288, alterna 260. 5221? Consiga, 5221? Mantém a proa de Alefa, chama Recife, 1288, alterna 260 e está autorizada a ascensão com o nível final do 1960. 288-260-5221. Juliette Bravo Delta, está autorizado, tá? Que é parte 1 até o parte 3. 5-9, autorizado, alinhado, coloca pista 10, evento 200-200 com uma dúzia de nós. Coloca autorizado, pista no 0, tá? 3-8-5-9. 3-0 já está alinhado aqui com a posição 4. Gente, o voo na minha 3, né? Chame a minha 3-1-1, livre pushback, saneamento, chame táxi. Livre pushback, 2-1, esquerda para 2-3-0, mantendo a velocidade. Aqui se avô, se confere, guarde minuto 4. Controle Salvador, bom dia, voo 648, tem informação, voo meu, está autorizado até o 1-6-0. Voo no 648, identifica a chegada Mari, desce até o 070 e 250 nós. 070 nós, voo na Mari. Negativo, é o número 5 na aproximação. Vai reduzir para 250 o gol no 648, mantendo a chegada. 70 mantendo. Na partida presente, Eu não tenho condição de manter o 180? Cometa 2 Zona 170. Gente, o Cometa 2 Zona. Cruzado, cruzamento, Quebec, Mike, Lima, Lima, Solo, 1219. Vitor, Papa Juliette, voa rotatória da presente, reporta visual com 97. Alô, rotatória, rotatória visual com 97, Vitor, Papa Juliette. Tem 3859, decoladores 46, controle 208, bom dia. Sente o Vitor Tchali Hotel. Informação em curso SR, é número 3 para a cota. Bono 621, identifica a chegada Golf, desce até o 080 e redução para 2509. Controle Salvador, até 3859, bom dia, decola da 10, a árvore passa 2000 pés em subida para 360, se possível uma proa mais direta. A mensagem está intercortada. Sim. 3859, decola da 10 da árvore, cruza agora 2.700 pés para o nível 360. Contato radar 360, sai da árvore. Sim, seria possível pro de árvore ou mais à frente? Árvore. Sim, de direto árvore, 3859. Cometa 21 sob vetor para sequenciamento, direita pro a 250, aguarde para o limite. We are ready for push and start. 50, dá presente, voa Duna. Duna, minha decisão. Descendo para 2000 pés, o ajuste no 097, Oceaner 6250, está livre LS. 62. Zulu, está autorizado o táxi via pátio 1 até o pátio 3. Precisaria Fernando Bento da 1-0 para possível fase pelo Pará 17? Vai manter a rotatória e coordenação após com a torre. Afirmativo, senhora. Estava na rotatória, mas deu meio pé no seu escuta. Chanel 6250, desce para 2000 pés, o ajuste 1097. 2000, 6250. Ok, linda, cola pista 10, 631. Desça para 4000 pés, ajuste 1017. Bravo Delta, livre acionamento, chame táxi, aguarde copy. 20, nós, Bono 642. Cometa 21, desça para 2000 pés, ajuste 1017. Zona 2, TAM 3859, voa Elefa, está presente. Direto Elefa, TAM 3859. Is it okay to push for American 238? American 238, clear pushback startup. Coming for taxi. Salvador, o Viso Papagaio, já pode transferir para a torre? Viso 1.7. Sem mativo. Para ingresso no circuito, torre 1895, mantendo a proda rotatória. 295, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, uma passagem com o Viso Papagaio Juliette. Viso Papagaio Juliette, confirme para o 1.7? Afirmativo, se autorizar pode encostar. Autorizado em cortar o Vitor Papai Juliette, agilizando, reporta na final 1.7. Reporta na final da 1.7, o Vitor Papai Juliette. Xenem é 3-1-1, decolou 5-2, controle 1208. 208, bom dia. Se a gente mantém o Cometa 2-1, vai seguir agora com o número 4 na aproximação, guarde vetores para o localizador. Controle, bom dia, Xenem 6311. 6311, contato radar, 360, saída da EL. Ok, 360 da EL, 6311. Salvador, bom dia, 354, é contato. Ilhéus, nível 085. Decola da 190 com primeira curva à esquerda. Segue no corredor, forte. Correção, segue no corredor, axé, com a primeira curva direita, corrige. O transponder 0116, a frequência do controle 120 decimal 8. Jave 52, desça para 2000 pés, ajuste no 097. Gol no 621, redução 220 nós. Gol no 648 até 3000 pés, ajuste no 097. 3000 com 17, gol no 648. O FAB, correção, Cometa 21, esquerda para o A2, 30. A Juliette vai visual com o campo? Completamente, visual com a Juliette. Dois está livre ali, esse reporta é estabilizado. Xené 6250, uma mesa externa, pode ver. Xené 6250, continue a aproximação, reporta visual baixado e travado. Pois vai lá. Papai Juliette está de base para a final da ONU, certo? Está com 30. Coral. Xené 260, bom voo. 3-8-2-6-0, obrigado. Matheus, 3-1-1, autorizado Leda, da presente. Leda, da presente, 6-3-1-1. Voo no 621, desça para 4000 pés, ajuste no 0-7. Mateus. 12-4-5, só um instante para a cota. Como é que você agou para escutar a cota? Papa Romeu, Mike Sierra Golf, na escuta do solo. Papa Romeu, Mike Sierra Golf, Mucugê, nível 80, radial 290, Salvador. 17 milhas fora, cancela e prossegue visual 065, plano Yankee. Pista no 7, a curva inicialmente é pela direita, cumprindo o perfil subida Arbor, até a posição Arbor, após direto Mucugê. Controle 120. Décima 8, torre 1895, acione o código 5063. Max Iago. É 6250, vento 200 graus, 200 com 15 nós. Pouso autorizado, pista 190. Repouso, galera. O Cometa 21 voa Duna da presente, reassumindo a navegação. perfil subida Arbor até a posição Arbor após direto Mucugê. Liberação junto ao controle 1-1-9. Décima 8, torre 1895, acione o código 5063. Papa Romeo, Mike Thiago. GIS 52, completa com a torre 1895, bom pouso. O Gol 1648, apenas para informação, vai seguir traços agora meia dúzia de milhas à sua frente, é um até o 25 Bravo. Desça para 2000 pés e está livre, aliás. 2000 pés, livre, aliás, ciência, traços à frente, Gol 1648. 3514, para descida. Desça para 050, 35414. 50, 54, 94. Bravo Delta. Reporta visual, última aeronave avistou com 900 pés. Reporta visual, baixado travado. Tá, baixado travado, fui ALS, conta na visual. E desceu uma centena, nível autorizado, radio ideal 317 Salvador, o Tony Yank, 180 milhas de Salvador. Cancela, prossegue visual 085. Visto no 7, decola curva esquerda, perfil de subida a Momo. Cogibo, após Cogibo, direto IDC. Controle 119, décima 8, torre 18. Qual é o seu controle? Controle 120, décima 8, a torre 1895, código transponde 5067. Pronto, para sequenciamento, mantenha o 160. Gol no 621, desça para 3000 pés, ajuste 1017. Acessou o localizador, gol no 648. Gol no 648, completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, boa. Gol no 621, completa esquerda para o 210. Esquerda 210. Trip 5414, sob vetor esquerda, voa na proa norte, limite ao localizador. Esquerda, proa norte, limitado ao localizador, 5443. 49. Repouso na 10. Quilo Zulu, Salvador para Porto Seguro, nível de voo 100, rota via Golf 677. Pistão no zero, a curva pela direita, perfil de subida Coral, controle 1208, torre 1895, e o corte transponder é o 0254, Lima, Quilos Lou. Trip 5414, desça para 4000 pés, ajuste 1017, redução 1909 nós. 4000 ajustado, reduzindo 1709, 1054, travado visual. Gente, vou informar avistando, baixar o travado, já estamos guardando o segundo no 648. Chame para o táxi. Número 5, só instante para cópia. Tenho autorização Guarulhos 360. Está pronto para continuar com a licença? Temos um 757 da América à sua esquerda, no Travesso Porto 8. Após o tráfego passar a calda, será autorizado. Aguarde para o posto. Sim, autorizado. Possível, está autorizado após o tráfego? Autoriza na sequência, só um instante, por gentileza. O Xenai 6250, esquerda de LED, teu portão 01, autorizado. Vive essa na guarda de quanto? Um minuto, Eco Delta. 6250, copiou, esquerda 01, obrigado, 0 capota. Afirmo, 6250, esquerda de LED, portão 1, autorizado. 01, valeu. John American 238, ready to taxi. America 238, approve taxi via main apron and then India. Hold short 1810, call tower 118.95, Canadian 1017, have a nice trip. Apron India, hold short 10 and frequency 1895 and QNH 1017, American 238. Colônia 48, pouso autorizado, pista 10, vento 200 graus 200, colônia 59. Pouso 10, gol no 648. Nessa proa intercepta o 621. Para o pátio militar, na Delta é após cruzamento. Caso contrário, esquerda, Kilo, parte 3, apontando o sinalizador para o estacionamento, seria isso? Parte 3. Agora sim, alto e claro, esquerda, então eu vim aqui no parte 3, atento ao sinalizador, o GIV 52. Trip 5414, direita para o 070. Direita 070, 35414. Começar no parte 1, seguirá o 757 América Sua, agora à sua direita. Fará, chamará. 5414, na proa 070, intercepta o localizador, descendo para 13 mil pés, ajuste 1017. Ajustado, proa 70, está livre, cruzará, descendo 3 mil, 5414. A operação em Salvador está abaixo dos mínimos para a operação visual, porém o helicóptero inicialmente sai a 500 pés pela linha litoral sul de Salvador, destino a Manati, decolagem pistão 7, a curva pela direita. Mantendo 500 pés inicialmente. Controle 1208, a torre 1895, acione o padrão transponder 0125, papa, papa, Mike Eco Delta. 219, Golo 643. 7, Bravo Delta, autorizado alinhar e decolar sem parada, agilizando, pista 10, vento 200 graus, 149. Salvador. Lima Kilo Zulu, siga o 757 à frente, número 0, número 2, torre 1895, altímetro no 07, por viagem. Lima Kilo Zulu. Zulu é a torre. Siga o 757 à frente, número 2 do ponto espera, torre 1895, altímetro no 0, no 7, por viagem. 1165, quando pronto, reporte para a cota. Pronto, 1165. Autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 360, rota via Amber, Zulu 10, após bridge, o restante conforme rota do plano de voo. Pista